macaca primata. Anota por aqui, pateta, código 43. Original da Babilão. Babilão, Babilão, oh Babilão, trazer. Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer. Quando olhei pro céu, senti vontade de dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por me livrar das armadilhas. Obrigado, meu Deus, pelo meu pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Sei que sou pecador, então nem tenho os meus defeitos. Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento. As minhas atitudes me trouxeram até aqui. Algumas me fez sofrer, crescer e evoluir. Umas me fez sorrir, outras me fez chorar. Eu tive que cair pra aprender a levantar. Tem dia que a alegria vem e nos dá suporte. Nos dias que ela não vem, temos que ser forte. Tem dia que a gente nem quer levantar da cama. Tem dia que a autoestima transborda, derrama. Às vezes o remédio de um coração ferido é um simples abraço de um velho amigo. Às vezes eu tento me expressar, mas não consigo. E um simples olhar já diz tudo que eu preciso. Não desperdiço tempo com aqueles que reclamam. Valorizo o momento com aqueles que te amam. Cê pode navegar no oceano da fama. Melhor lugar sua casa, melhor roupa é seu pijama. Uns constrói barraco, outros constrói castelo. Mas todos nós temos um conflito interno. Nós uns estão de uniforme e outros estão de terno. Uns estão com a família e outros estão no cemitério. Me diz o quanto vale um abraço, um aperto de mão. Me diz o quanto vale a saúde, a respiração. Me diz o quanto vale sua paz, sua emoção. Me diz o quanto vale, se vale a pena, irmão. Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer. Quando olhei pro céu, senti vontade de dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por me livrar das armadilhas. Obrigado, meu Deus, pelo meu pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Sei que sou pecador e também tenho os meus defeitos. Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento. Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por me livrar das armadilhas. Obrigado, meu Deus, pelo meu pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Sei que sou pecador e também tenho os meus defeitos. Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento.